Portal do Arrocha. Vai se entregar pra mim. Primeira vez vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de flor que canta ao teu ouvido. Nas asas.